Dona da razão, tô pra te ver, mesmo dando errada. Faz bico, bate o pé e ganha briga. Segue na pressão, fico a premeditar. Eu vou te judiar. Na cama nós se tromba, tá bandida. Já é madrugada, embriagado de mágoas. Eu saio sem direção, buscando reflexão. Há mais ou menos 120, só no talo. De repente toca aquele nosso som, Felipe Boladão. Nunca imaginei que seria capaz de amar alguém. Logo eu acostumando a passar um rodeio geral. Bem que ela dizia, vai na calma, pois eu te peguei. Me envolvi, me apeguei, pra resumir, tô mal. É fire no ring, pra ver se a mente ameniza. Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa. É meu orgulho me dizendo, não volta atrás. Enquanto o coração bate, chora, pedindo mais. No teu jeito carinhoso, que gostosa marrenta. Vindo cabulosa que quando você senta. É qual, é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos. Eu tô sofrendo e tô gostando, coração corintiano. E olha que eles são corintianos, hein, Yuri? Dona da razão, tô pra te ver, mesmo dando errada. Faz bico, bate o pé e ganha briga. Segue na pressão, fico a premeditar. Eu vou te judiar. Na cama nós se tromba, tá bandida. Já é madrugada, embriagado de mágoas. Eu saio sem direção, buscando reflexão. Há mais ou menos 120, só no talo. De repente toca aquele nosso som, Felipe Boladão. Nunca imaginei que seria capaz de amar alguém. Logo eu acostumando a passar um rodeio geral. Peguei pra resumir, tô mal. É fire no ring, pra ver se a mente ameniza. Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa. É meu orgulho me dizendo, não volta atrás. Enquanto o coração bate, chora, pedindo mais. No teu jeito carinhoso, que gostosa marrenta. Vindo cabulosa que quando você senta. É qual, é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos. Eu tô sofrendo e tô gostando, coração corintiano. E olha que eles são corintianos, hein, Yuri?